O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. Eu vou dar aos senhores o nosso telefone, o nosso endereço. Nós somos da Sociedade Internacional de Trilogia Analítica, fundada e presidida pelo psicanalista Norberto Kepp. Nossa clínica fica na Avenida Rebouças, 3819, atrás do Shopping Center Eldorado. O nosso telefone é 30 32 36 16, e o nosso site é www.trilogia.ws, www.trilogia.ws. Vocês entrando nesse portal, vocês vão lá encontrar tudo o que existe em matéria de aplicação da ciência trilógica do Dr. Kepp em vários campos, na psicanálise, na psicossomática, na odontologia, no ensino de línguas, em cursos livres, na economia e até mesmo na física, com o Kepp motor, que é um motor desenvolvido a partir das descobertas desse cientista e que chega a economizar até 90% de energia elétrica. Então, vou dar para vocês de novo o nosso telefone www.trilogia.ws 3032-3616, 3032-3616, Avenida Rebouças, 3819. Nós estamos recebendo um da gráfica aqui na nossa editora, o livro Teologia Trilógica Científica, o último livro do Dr. Norberto Kepp, lançado agora por ocasião do Natal. Se você quer dar um presente para seus queridos, parentes, amigos, e mesmo para você, que você merece ter uma leitura de acordo, né, com o nosso tempo, com a nossa época, e nada mais apropriado do que nesta ocasião que a gente dá uma paradinha para o Natal, para o Ano Novo, nós temos uns dias de descanso, de reflexão, para lermos esse livro magnífico do Dr. Kepp. Aqui no nosso índice nós podemos ver que o livro é dividido em três partes. A primeira parte, ele trata do universo sensorial do ser humano, né? O fisiológico. Depois, ele, na segunda parte, trata do universo misto, que é neurótico, portanto, um universo partição e parte neurótico. E, para terminar, com a terceira parte, falando do universo real, que é o psicológico, e que se identifica com o teológico, espiritual, e que é o que o ser humano menos tem consciência no momento, né? A transcendência. Kepp diz que nós fechamos os olhos à transcendência dentro da qual vivemos. Se nós fazemos isso, e se a nossa natureza é a real transcendência, então nós estamos vivendo num verdadeiro delírio, né? Um delírio materialista. Haja vista agora, por exemplo, no Natal, a conduta das pessoas que querem presentes e presentes e presentes, tudo bem, né? Que se troquem presentes, tenham afeto, mas muita gente até já se esqueceu e crianças não sabem que no Natal se festeja o nascimento de Jesus Cristo, Filho de Deus. Muitas crianças já não têm isso, não têm essa noção. Dr. Kepp, o seu livro é como se fosse um tipo de um novo catecismo, ou nova teologia, né? É, eu quis escrever um livro baseado mais na ciência a respeito da teologia. Eu pus o nome de Teologia Trilógica e Científica, né? Porque a nosso trabalho se refere aos três campos, porque que nós estamos tentando, ou fizemos, a união entre ciência, quer dizer, a estética, com a filosofia e a teologia. Essa união de filosofia com teologia já foi realizada desde o século IV, quando os bispos, os religiosos dessa ocasião, os pensadores, notaram que havia uma semelhança enorme entre a filosofia grega, filosofia antiga da Grécia, com os dados do cristianismo. Então eles começaram a estudar os pensadores gregos, principalmente Sócrates, Aristóteles, Platão, para ver a relação que havia. E aí o mundo teve um enorme desenvolvimento pela união desses dois fatores. Quer dizer, não que eles fizessem ali a união, é que essa união existia, mas não era conscientizada. Mas passando o tempo, né, nós chegamos agora no século XX e XXI, sem haver a união com o dado mais importante do mundo moderno, que é a ciência. Então eu estou tentando, e todo o meu trabalho é em torno disso, para colocar ou recolocar também a ciência no campo divino, né? Porque não é somente teologia isolada que está certa, mas a teologia tem muitos dados da filosofia. A teologia, inclusive, trouxe a filosofia e trouxe também a ciência. Assim como, por exemplo, a filosofia fala muito da teologia e da ciência. E a ciência também fala de filosofia e teologia. Portanto, teologia não pode existir sem filosofia e ciência, assim como filosofia não pode existir sem teologia e ciência, e ciência não pode existir sem teologia e filosofia. Então, neste livro agora, Teologia Trilógica, logo na apresentação eu escrevo o seguinte: quando Lúcifer, né? Ah, o Lúcifer é o tentador lá de Adão e Eva. Quando ele disse para Adão e Eva que através da soberba, né, aquela questão lá de não comer do fruto proibido, esse fruto proibido é a arrogância, né, a inveja, é a megalomania, é a inveja, a soberba, é a ira, são esses que chamam de defeitos capitais. Então eu escrevo isso. Se Lúcifer tivesse falado a verdade para Adão e Eva, não falaria que eles, sendo soberbos, invejosos ou vingativos, eles seriam como deuses. Mas ele teria falado que se vocês fizessem isso e contrariassem Deus, vocês ficariam tão loucos como eu sou agora. Então é por isso, quando se fala em Lúcifer, em demônios, fala também no inferno. Porque o inferno é como o hospício, né? Se o indivíduo é muito doente, se ele não consegue viver sozinho em sociedade, sem atacar, sem matar os outros, sem criar assim, empecilho extremo para os outros, ele é geralmente trancafiado nos hospícios, né, até passar pelo menos aquele tempo de fúria que ele tem. Assim como fazem, por exemplo, com as pessoas delinquentes, né, que colocam nas prisões para não continuar matando os outros, dando golpe, roubando, etc. Então eu mostro uma relação muito grande entre o que a teologia fala e a ciência fala. Portanto, a ciência mostra perfeitamente que o indivíduo, vamos dizer assim, psicótico, né? O indivíduo muito doente é um indivíduo furioso, é um indivíduo que não aceita viver assim em paz com os outros. Então, o que caracteriza a doença? É uma rebeldia contra o bem. Eu até dou, por exemplo, de que o que é o mal, né? O que é o erro, o que chamam os religiosos pecado, né? É a ausência, é a privação ao bem, ao belo, ao bem, ao belo e à verdade, né? O que é o indivíduo que pratica o mal? O mal não existe por si, ele vai praticar o mal, que ele vai rejeitar o bem que existe, inclusive na estrutura dele, né, na essência dele, se tornando uma pessoa ruim. Ele rejeita a verdade que tem nele e rejeita também viver de acordo com a realidade, em harmonia na sociedade. Então, nesse livro, eu, por exemplo, nós falamos muito da questão da medicina moderna, né? Como os senhores sabem, a medicina moderna, veja um erro tremendo que eles fizeram. É baseado no pensamento de lesão dos órgãos internos. É um pensamento mecanicista. Então, esse pensamento mecanicista que a medicina usa até hoje, que o indivíduo doente é aquele que tem uma lesão interna. Então aí foi criada a ideia do germe, né? Chamada visão etiopatogênica. Quer dizer, que o indivíduo teria no sangue bactérias, bacilos assim perigosos que viriam de fora. Então veja que é uma ideia que a doença viria do exterior, que existiria uma doença no exterior, mas isso não é verdade. Existe o indivíduo doente, mas não a doença em si. Quer dizer, o mal não existe por si. O mal é a privação ao bem. A mesma coisa na medicina. A doença não existe como um bicho que entra no interior, uma bactéria, e torna o indivíduo doente. Mas o indivíduo fica doente porque ele se priva da conduta sã, né? Por exemplo, o indivíduo que tem pedras no rim, na vesícula, é um indivíduo muito contraído. Ou mesmo outras doenças, né? Vem da contração que o indivíduo faz, tem medo da consciência. Então ele tem medo de ver como ele é. E nessa contração, ele contrai os órgãos internos. Então o rim, né, cria pedras, a vesícula cria cálculos, ou então outros órgãos, né, criam problemas, até infarte, infarte no coração, né, infarte no miocárdio. E aí o indivíduo morre, aí fica doente, tem que operar, tem que usar processos. Então Pasteur, né, colocou a teoria do germe, né, a teoria dessas bactérias, porque ele achou que na fermentação do vinho, a fermentação era perigosa, era a doença. E Ehrlich e Koch, mais dois alemães, apoiaram essa teoria anatômica. Então, até hoje, a medicina usa esse modelo bacteriano de Pasteur e usando os medicamentos, por causa principalmente, né, do interesse econômico-social da Fundação Rockefeller, que controla a maior parte das escolas de medicina, e Andrew Carnegie, que era muito rico, tinha indústria metalúrgica nos Estados Unidos, e usou essa herança trágica de Pasteur para mentir para o povo. Bom, eu falando isso, eu quero dizer o seguinte, né, que na Alemanha apareceu um cientista biólogo, Günther Enderlein. Então ele com outras pessoas usaram um microscópio que mostra um campo escuro. Então ele falou o seguinte: mas o sangue não é uma coisa estéril, quer dizer, uma coisa que não fica ruim, que não fica com defeitos, Mas o sangue está repleto também de outro elemento que cura se ele se torna defeituoso pela contração que a pessoa faz do medo da verdade, né, da consciência. Ele não deixa que o que ele chamou as partículas, né, no coração, endobiontes, nós chamamos de energinos. Então, esses endobiontes é que dão a saúde. E se a pessoa é muito contraída, ela não deixa os endobiontes, o outro autor, né, chama microzimas, né? Essa ideia de microzimas é ideia igual a desse Enderline. Quer dizer, o indivíduo fica doente porque ele não aceita a saúde, ele se contrai, ele se torna contra a verdade, o bem, o belo. De maneira que a saúde ou a doença depende, né, do funcionamento dessas partículas, desses endobiontes. O Instituto Kepi Pacheco abre matrículas para o curso técnico em saúde psicossocial. Este curso é destinado para qualquer pessoa que tenha interesse em lidar com estresse e atenção emocional em todos os níveis de relacionamento. Seja um agente de transformação social em seu próprio ambiente de trabalho e dê cursos e palestras para melhorar a saúde psicossocial. Entre em contato conosco pelo site www.kepipacheco.com ou pelo telefone 30 32 3616. Curso autorizado pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Então, o doutor Ademar está aqui, ele é médico e trabalha com muitos doentes diariamente. O que que o doutor Ademar acha dessa questão médica? Então, doutor Kepp, essa questão do diálogo é fundamental para se tratar assim, o paciente de uma forma mais profunda, né? Eu vou dar um exemplo que aconteceu hoje lá de um paciente que chegou com vômitos, né, diarreia e um estado depressivo profundo, ouvindo vozes, né? E eu até perguntei para ele, essas vozes o senhor identifica com o quê? Ele fala assim, parece até alguma coisa demoníaca, né? Ele mesmo falava isso. Eu falei, mas por que que aconteceu isso? Aí ele citou o filho que tinha sido preso, né? Ele tinha ido no fórum. E depois que ele foi no fórum lá para tentar defender o filho acabou sendo preso, para valer mesmo, né? É, assim, traficante, né? Com 15 anos. Aí, a partir disso aí, ele desenvolveu um quadro assim de sentimento de culpa profundo e entrou em depressão mesmo. Ficou mais ou menos uma semana sem trabalhar. Aí chegou lá no consultório e falou: Ó, doutor, ou o senhor vai me dar algum remédio ou eu vou me matar. Essas foram as palavras dele. Aí eu comecei a conversar com ele, né? Mostrando esse aspecto da depressão e a causa emocional, né? Que ele tinha visto muita coisa no filho que era cuidado pela mãe, né? Mas que não estava sendo cuidado de uma forma assim adequada e que ele se sentia culpado por isso, assim, pela mãe e pelo filho. Aí eu aliviei um pouco. Ele falou: Não, isso aí é um pouco de censura da sua parte, tal, que o senhor não está querendo ver que isso que aconteceu com o seu filho, em parte, o senhor tem também, é claro. Mas também o senhor está assim exagerando no seu sentimento de culpa, né? Aí para ele se acalmar um pouco. Aí depois ele foi conversando mais e mais, né? Se soltando. Aí ele ficou aliviado, vendo que a questão básica da doença dele era a censura que ele fazia em ver qualquer erro nele, que ele não admitia que tinha ou que deixado só a mãe cuidar do filho, né? E que ele estava isento disso. Nesse livro, Dr. Kepp, o senhor fala sobre a existência e a essência no ser humano, que a existência faz a essência, ou diria melhor, a existência interfere na essência muito, essencialmente. Quer dizer, a pessoa pensa que o que ela sente, as atitudes psíquicas que tem, os relacionamentos, os valores, os ideais, não interferem na essência dela. No seu organismo, na sua vida, no seu futuro, em quem ela é, na verdade. E aqui o senhor mostra o contrário, que um corpo doente mostra uma alma doente, que causou a doença no corpo. Então, um corpo doente e uma alma doente são um ser doente que já deteriorou a sua essência. E essa deterioração vai ficar para a eternidade. Quer dizer, pelo menos vamos levar isso para uma vida eterna. E isso poderá dar muito trabalho até a gente conseguir recuperar coisas que aqui seria muito mais fácil, né? Se a gente se dedicasse, se a gente percebesse a importância disso. Então, eu, no meu livro, escrevo que o que fica doente mesmo é a alma. Não é que a alma impune a doença, o mal. É a alma que fica doente e depois o corpo fica também. Dr. Léo, quer falar alguma coisa? É, eu acho que esse livro que o senhor escreveu agora, A Teologia Trilógica, é importante porque eu acho que Deus é o assunto que mais toca o ser humano. Embora algumas pessoas pensem que elas sejam ateias, que elas não são, na verdade, porque todo mundo, só pelo fato dele ter sido criado, dele nascer, a ligação maior que ele tem é com o ser divino. Então, isso causa um conflito muito grande para a pessoa, e doenças, como está sendo falado, evidentemente, mas todo tipo de problema. Então, nesse livro, o senhor está mostrando uma teologia, um Deus, assim, mais de vida, mais que é o verdadeiro, então, não só preso a uma instituição. Então, isso vai trazer, assim, uma compreensão muito grande para o ser humano, a mais básica que ele precisa. Eu acho que a maior inversão que o ser humano é com relação ao ser divino. Então, o senhor desinvertendo esse assunto, vai ajudar o ser humano em todos os setores, inclusive da saúde. Na capa do jornal Stop a Destruição do Mundo, deste mês especial de Natal, tem uma frase, né? Cristo trouxe a mensagem mais otimista de toda a humanidade. Então, quem vê Deus como censura, punição, aquele que vai castigar todos os seres humanos, como que judiando do ser humano e mandando sofrimento, provações, doenças, é aqui justamente o contrário que o Dr. Kepp descreve nesse artigo incrível, que você próprio deveria ler e mandar para os seus amigos, porque isso vai criando uma onda energética muito otimista, muito espiritualista, na sua casa, nos seus relacionamentos e na cidade, e no país e no mundo que a gente vive. A Selma queria falar, Selma? Bem, eu estava aqui pensando como realmente o trabalho trilógico, né, o Dr. Kepp escrevendo, é algo que sempre a gente lembra muito do que Cristo falava, né? Então, por exemplo, ele diz sempre que a pessoa só tem, só sente o bem que ela faz. E a gente verifica, assim, né, que as pessoas vêm muito se queixando, especialmente no fim do ano, que estão cansadas e se sentem muito mal, né? E analisando assim mais profundamente como as pessoas vivem e levam o dia a dia, nós vemos que os interesses são realmente sempre muito ligados a algo muito pessoal, né? Um grande assim egocentrismo. Nessa época de fim do ano, é muito ligado às preocupações com as festas, onde vai, onde não vai, com quem vai estar, quem estará lá, o que vai comer, nas férias. Quer dizer, um mundinho muito pequeno, egocêntrico, né? Então, se há uma receita para se sentir bem, quer dizer, que durante o ano tem que ser aplicada, é como o Dr. Kepp fala, né? Esquecer de si próprio, pensar no outro e pensar no que é útil e verdadeiro para o próximo, né? Vamos dizer que essa é realmente a única forma verdadeira que alguém tem de se beneficiar e se sentir bem, né? Que era algo que Cristo falava também, né? E a Luciara, quer falar alguma coisa nesse finalzinho? Eu estava pensando, né, que nesse livro do Dr. Kepp, O Reino Divino, ele mostra que a gente não percebe as atitudes negativas que a gente tem. E ele fala que não percebe, mas é para não melhorar. Então, nós temos dentro de nós um inimigo grande, que nós somos os nossos maiores inimigos, né? E ele fala que a ideia geral é que se tem é que somos perfeitos e de vez em quando cometemos alguns erros. Então, mostra que a gente está cheio de erros, cheio de defeitos e que tem que ter humildade para perceber isso, né? E que só, a gente só vai se sentir bem se fizer isso. E agora, nessa época de Natal, é uma época de extravasar muito o que nós queremos, as próprias vontades, né? E aí vai eliminando assim as chances, né, da pessoa, Luciara, melhorar. É uma época de tanta acusação, né? Tanta cobrança, você não me fez, você não me deu atenção, você não veio, você esse ano que passou, você não sei o quê. Então é uma época de paranoia, de acusação, que fica muito pesado, né? Nós estamos terminando nossa programação. Marcinha, quer dar uma mensagem rápida? Nós temos um minuto. Que, então, esse livro novo do Dr. Kepp sobre a ciência trilógica é para o ser humano retornar, né, a todo esse bem que está no interior. Não é algo que a gente tem que buscar fora, mas e aí, sim, Helena, um retorno. O que quer dizer de mensagem de Natal para os nossos ouvintes? Venha estudar na nossa escola Millennium, para conhecer melhor essa ciência. E comece o ano que vem, de 2010, com o pé direito. Exatamente. Aprendendo a falar sueco. Por exemplo. E a cantar canções de Papai Noel em sueco. Isso. Isso mesmo. Então nós aqui da nossa equipe, do Dr. Kep, desejamos a vocês um maravilhoso Natal. E estaremos aqui, se Deus quiser, na semana que vem, para darmos continuidade à nossa programação. Estamos na Avenida Rebouças, 3819, atrás do Shopping Center Eldorado. Telefone 3032-3616, 3032-3616. E o nosso site é www.trilogia.ws. www.trilogia.ws. Até.